voador, muito boa tarde. O CNM é 326, tá na Alfa já. Vai pela Alfa, reportar antes da Juliette, 6326. Gol 1394, chame Centro Recife, frequência 125-1, terna 133-25. 125, 1-3325, obrigado. Tip 5489, chame Recife, frequência 1260, alterna 128-8. Recife 260, 288, 5489, até já. Ok, vamos aguardar antes da Juliette, no aguardo, o 6326. Salvador, boa tarde, o Xané 6305, decolado, não se escuta. Boa tarde, o Xané 6305, contato radar, saída da El. Perfil da El, 6305. 6305, autorizaria voar direto, Leda? Proad Leda, 6305. Muito grato. Gol 1648, após etapa, e desça para 2 mil pés, ajuste 10 no meia, reporte localizador, pista 10. E após etapa para 2 mil, chamada estabilizada, 648. Então, gravador, estou achando a minha 142 com 1-1-3 a quadra, com 9-12 e 10, alterna Natal. Obrigado, 6142, já direto. Autorizado ingresso no pátio com 6326. Ele vai pelo pátio pro ONU, 6326. Desça para 4 mil pés, ajuste 10 no meio. 4.016. Roger, approach wall 1333, leaving 2000 to 360. Go 1333, radio contact, climb maintain level 360, dial departure. Clear up to 360 and dial departure 1333. Três 192, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio, reporte localizador, pistão 0. Para 2000, repassando estabilizado, 3192. LS, gol 648. Gol 648, complete LS, chame torre 118, decimal 6. 86, até já, 648. Controle, o Xenem 6142. Xenem 6142, contato radar, sai da FUCA. FUCA, Xenem 6142. Oxené 6315, chame Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Q 6315, chamando Recife agora, 251, alterna 3325, grato, bom trabalho. Boa tarde. Pesanha avistou 3192. Tá, 3192 complete, LS. Chame torre 118, decimal 6. 867. Colonel Receive Center, frequency 125.1 or 133.25. 125.1, 133.25, good day. Good day, sir. Antes da Juliette Gol, no meio, para 2. Portão 2, obrigado. Meu 42, chame Recife 12685, alterno 2545. 12685, 12545, Oceano 6142. Solo Salvador, TAM 3192, boa tarde, visor. Alfa, reportagem da Juliette. Aqui para Vasca, 6200 de milhas norte do Salvador, confirme, vai prosseguir para Salvador, vou continuar na inspeção. Afirmativo, já no final da inspeção, a intenção agora já é o aeroporto, ok? Excelente, chame torre 118, decimal 6 para o circuito de trás, pegou mais para Vasca. Grato pelo apoio, 118, decimal 6.